processo, você vai processar o cara lá, Eita, essa história. É, não, isso aí vai ter um podcast só sobre isso, viu? Vamos fazer um podcast Cara, sobre isso aí. o Fred é O muito quê? malandro, velho. O Processo? Fred, não vou falar nada. Tem processo? O Fred é o cara mais malandro que eu conheço da podosfera brasileira. Eu tô boiando. Graças a É, isso Deus. aí é pra manter aí, né, a inocência do José. Tu vai processar os caras do Não, não, não. qualquer. Pior que eu falei pra vocês, o povo lá do amigo no Twitter e tal. Eu falei, ah, é que eu queria conversar com vocês, vocês tinham o nosso nome e tal. E, só, e o cara falou, o problema é seu e só. E não falou mais comigo. Eu, nossa. Mas Caraca. eu expliquei toda a situação, que a gente tinha trocado. Pera. Mano, pra que. Ah, então é assim, né? É assim, bora Não, denunciar. mas o cara é um gordo de merda. O site dele, eles não têm nem Assim, material, não eu tem a falei menor pra eles, chance. expliquei, olha, a gente trocou de nome e tal, pra não dar problema com vocês e tal. E aí, desculpa aí, qualquer coisa, tipo, eu cheguei na maior humildade, na maior humildade e tal. Eu falei, não, mas assim, se a gente quisesse o nome e tal, né, se continuasse usando e tal, não teria problema, não. O cara falou assim, o problema é seu. Eu não tenho Não, um noção, mano. site de bosta, o site deles. Então, galera, estamos começando mais um episódio e hoje vamos falar das teorias bizarras dos desenhos animados. E para falar sobre esse tema tão daorinha, tão macabro, tão fedorento, estamos aqui com ele, Fred. É isso aí. Eu não pensei uma frase, então eu já roubei a frase do José. Ah, e temos aqui já citado ele mesmo, José Algo. É, maconheiro. Agora que o Fred comprou minha frase, eu digo que quem nasceu pra ser Fred Reynolds nunca vai ser José Augusto. Na sua cara. O pior que é a verdade. E também aqui a nossa mais fofa jogadora de LOL, ela mesma, Júlia Conedo. Pensei em frase, se for Ninguém estuda uma frase, ninguém bola uma frase. É isso aí. E também esse é o nível de profissionalismo. E também aqui com a gente o nosso maior e melhor comunista, Thales. Podcast do Brasil, univos. Nossa. Ai, cara. Boa. Boa, pai. Muito boa, cara. Muito boa. E aqui, apresentando com a gente, nosso mais novo integrante e participante de outro cast do Além do Hype, ele mesmo, Gabriel Gabão. Eu tinha bolado uma frase, mas eu acabei fumando ela e. Então... Nossa. piada velha. Não, essa é muito boa, velho. Cara, como assim? Eu não tinha pensado nisso. Caralho, moleque. Foda. É, cara. A gente vai ter que mudar o nome desse podcast pra Nabiscast. Vocês continuem, já volto. E a Júlia que é a baconheira, né? Depois passar o comento. Nossa. Então, o primeiro desenho que a gente vai falar aí, né, é aquele desenho chato que eu, quando era criança, já achava chato pra caralho, aquele monte de crianças bebê estranhas, né, que é os Anjinhos, no original, Ruggers, Ruggers, era? Ruggers. Ruggers. No original. Hogwarts. Que eu não entendia, né, eu achava que, eu ficava, e quando eu ia passar na SBT, eu acho assim, eu assistia no SBT. Quando, no SBT. No porque você SBT é de outra geração, né, velho? Então, quando eu ia assistir, aí falava os anjinhos, e aparecia lá escrito Ruggers, e eu ficava tipo assim, ué, mas anjos não é angels? Por que que tá Ruggers? Qual a tradução de Ruggers? Esse é o primeiro... É o nome, é o nome dele. Anjinhos da família. Eu não lembro, não, velho, eu lembro muito pouco desse desenho. Tipo, não, assim, eles não tinha nada de anjinho, né, cara? Que eram uns meninos danados. Não tinha. Então, danado, vamos lá. Você tá pegando um... Mas Vamos era um lá. desenho muito bizarro, na moral, muito mal Era, desenhado, cara. Aliás. E quando eu li essa teoria, né, eu fiquei super assustado. Então vamos cara, lá, muito né? Pausa. Então vamos lá, né? Quem que vai falar aí da teoria aí, né? Quem será? Vamos começar aí essa teoria aí, né? Essa teoria. Vamos, Fred, peraí, vamos começar. Não vamos começar. Cara, agora eu fiquei Ai, tanto meu. Tempo, cara, que eu nem tenho. Eu, não te, eu acho que eu não tenho capacidade cognitiva pra encarar essa pauta agora, cara. Então vamos começar por um que todo mundo já tá acostumado. Ou, sei lá, a do Bolsonaro aqui todo mundo sabe, ou então a do Scooby-Doo todo mundo aqui tá por dentro. Qual? A do Scooby-Doo, por exemplo. Cara, tipo, tem duas bem zoadas, que é, por exemplo, aqui o Salsicha sempre usou. Aí ele imaginava. Será que entra um esquema de. Também? Começou. E ele imaginava tudo o que acontecia com ele. E, tipo, a teoria mais louca é que ele sempre sofria bullying dos três, né? Do Fred, da Daphne e da Velma. Só que, como ele fumava, ficava muito chapado, ele sempre achava que eles estavam de boa. Sempre achava que eles eram amigos. Rolê junto, e imaginava que, tipo, qualquer pessoa que era um pouco mais agressiva era um monstro, um fantasma. Mas tem outra teoria que, tipo assim, que o Salsicha, na verdade, ele sofre de um quadro bem sério psicótico, onde o pessoal que tá na van, tipo assim, são os familiares dele, que estão tentando curar ele, tipo assim, naquele processo meio de ilha do medo, tá ligado? Tipo assim, ele acredita que ele tá resolvendo mistérios, só que na verdade ele tá a todo momento imaginando tudo ali na cabeça dele. Porque se você for ver, o próprio Scooby-Doo, a única pessoa que conversa com ele mesmo é o Salsicha. Com as outras não, pessoas, isso aí ele não a fala. Velma dá biscoito pra ele e tal, pros dois. Isso aí eu já vi que é frado. Sim, mas falam com ele como se ele fosse cachorro. Agora, sim. Salsicha não fala com ele como se ele fosse gente, tá ligado? É, e o Fred só querendo ir com as meninas? Isso é outro tipo de teoria. Teoria não sobre é bizarro, mas tá bem na cara isso, que o Fred pega as duas, né? Não, teoria Fred é o ditador do céu, na moral. Porque, tipo assim, vai lá com o meu cachorro que eu fico com as duas meninas, mais ou menos. E é isso. Eu sei que isso vai ser cortado. Sabe uma coisa engraçada do Scooby-Doo e que eu vou sair um pouco do escopo de desenhos animados? Que é o filme que foi lançado, aquele filme bosta do Scooby-Doo. Eu gostava quando era criança, na moral, do primeiro. Aliás, mesmo criança eu não gostei, eu já achei meio bosta. Mas, assim, é que eles colocavam a Linda Cardellini pra fazer a Velma. Cara, não ela tinha... é muito bonita. Então, colocava ela pra fazer a Velma e aí o pessoal ficava chamando ela de feia e eu era criança, né? Eu ficava, ué, né, tem alguma coisa errada aí. Vocês, todo mundo aqui já assistiu, né, o filme do Scooby-Doo? Sim. O SBT, né, tá aí pra isso. Escolas foi pra isso. Não só o SBT, como Tardes Enfadonhas também contribuíram bastante pra... É. Aí, cara, pesquisem Linda Cardellini aí no Facebook. A Linda Cardellini, o último trabalho dela famosão, que ela é mulher do Queiro, né? No Vingadores. Era de Ultron. Foi? Nem... É, ela que tá lá. Olha só, nem reparei. É, mas tá acreditado aqui mesmo. Vingadores era de Ultron. Então, era muito louco isso. Já no desenho animado, já era um pouco mais estereotipado. A Velma tinha aquele estereótipo da nerdona mesmo, feia e tal. Apesar de Eu sempre achei o Scooby-Doo um desenho, tipo assim, a gente tá no tema aqui de teorias bizarras. Eu sempre achei um desenho muito, porque adolescentes que nunca estão estudando, sempre estão na conta toda colorida, meio hippie, tudo bem que é anos 70, mesmo. E tipo, o cachorro que fala... E os crossovers mano, que a Hanna-Barbera... Resumindo, todo mundo... Vai lá. Sim. Talvez não diretamente, né? E por que o Scooby... Não, mas é que tá. Tipo assim, eles resolvem o crime, aí chega aquele bando com os criminosos, aí tipo, prende os criminosos, mas não dá um cacete, mas é isso? Como é que é? Eu não entendi. É tipo assim, eles chegam com os criminosos, beleza, né? Até aí, beleza. E a polícia chega com aquele bando de cara brisado, eles não fazem tudo de boa. Não, porque você não pode prender alguém porque ele tá brisado, né? Até então, o flagrante já foi consumido. Mas é só revistar aquela Kombi, velho. Se você aceita que tem um cachorro falante, que... foda-se, vai perder tempo com isso. No podcast de desenhos, enquanto eu editava, vocês comentam sobre a crise de 29 e como esses desenhos pós-crise. Nossa, eu falei tipo a galera agora dos podcasts de quadrinhos pós-crise. A galera só fala em pós-crise. Pós-crise infinita. Primeiro que é pós-crise e agora, né? Pós-crise, só isso. É. Mas esse período pós-crise de 29, né? E vocês tocaram um assunto interessante e isso me deu uma ideia da gente fazer um podcast sobre isso. Porque Família Dinossauros é, pra mim, cara, um dos melhores. Exato, foi o que eu falei. A crise de 29, o período, esses desenhos que vieram pós crise, né, que é pós a crise de 29, que eles trabalham muito essa questão do... através de metáforas, né, através de às vezes até literalmente, como é aquela cena do governo do estado tirando os bens do Dino, porque ele tá devendo, mas não tira a TV, né, pra manter ele ocupado e tal, distraído. Mas é muito interessante a gente trabalhar várias teorias aí, porque pra mim, eu assisti quando era criança, mas eu reassisti depois, mais adolescente, depois de velho, já reassisti e sempre gostei, cara. Família do Dinossauro, apesar de que não é desenho, mas entra com, era mecatrônicos, né, mas entra nessa mesma categoria aí. E aí eu lembrei que Scooby-Doo também é 69, é 70, né, anos 70, então, sim, você ainda, Scooby-Doo é anos 70, a crise foi de 29 a 39, né, só foi resolvida lá em 40, uhum, quando o Franklin Roosevelt entrou, se não me engano. Então, desse período aí... Não, mas aí, ó, você falando agora me puxou um assunto, me permite cortar, que eu acho que dá pra separar, então, essas teorias em dois tipos, sabe? Que são as que são, sei lá, que demonstram um background sobre o período histórico e o desenho que a obra estava sendo produzida, que, tipo assim, é claro que as pessoas que estavam produzindo, eles vão colocar um pouco daquilo que eles estavam vivendo, sabe? Como que é o caso, sei lá, vamos falando aí do negócio de pós-crise, sabe? Quem cresceu durante a época da crise de 29, os desenhos que eles vão produzir vão refletir um pouco disso. E tem outro tipo de teorias bizarras que são já justamente realmente teorias bizarras de quem assiste, sabe? Que é, sei lá, a pessoa tá assistindo e ela vê um desenho que é aparentemente inocente e ela começa a colocar alguma coisa que é pós-produção, sabe? Tipo assim, o produtor não necessariamente pensou em alguma coisa, mas isso foi desenvolvido devido a uma, sei lá, fanbase, entre aspas. Mas uma interpretação ali do... Então, eu tava sugerindo a gente esse podcast sobre Família Dinossauro e outros desenhos aí, pra gente desmembrar eles, não pra gente falar sobre teorias deles, mas pra gente desmontar eles, sabe? Sim, pelo que eles já falaram com a exatamente, sua ideia, eles já falaram. O Scooby-Doo é de 1970, é isso? Mais ou menos. Então... É do final da década de 60, o primeiro Scooby-Doo. Então, isso tava acontecendo também o movimento hippie, né? Sim, sim, também. Sim. O que justifica a aparência do salsicha e tudo mais. Né? E tipo assim, o pessoal fala do salsicha e tudo mais, mas eles andam numa van que é florida, sabe? E todas essas paradas. Bem hippie, bem hippie. E eu acho legal do Scooby-Doo que é uma espécie de road movie, assim, né? Desenho. Road cartão. Não, é fixo no QG, né? O pior é que na nova versão do Scooby-Doo, eles realmente viajam o mundo inteiro. Eles sempre estão num país diferente resolvendo alguma... Que isso, é só pra pode... mim. Engraçado é, eles estão ali por acaso. Não é, então. O que eu acho legal, é que é uma teoria que também a gente até pode elaborar aqui, que nem tá na pauta, mas vocês me permitem furá-la um pouquinho, de que pode ser uma grande demonstração hippie, o que o movimento hippie pregava, de liberdade, né? Porque quando eles desvendam os crimes e tudo mais, foi o que o Felipe falou. É sempre alguém que quer ter uma propriedade ou que... É sempre alguma coisa envolvida com especulação imobiliária. Sempre. E aí, tipo, isso, e é um grupo de pessoas que não tem basicamente nada a não ser uma van. Sim. E que eles rodam... Eu não tinha. Isso ainda. Realmente, é porque eles nunca voltam. É, porque se você pegar... É, de fato, porque vamos reconstruir aqui a crise de 29, o que aconteceu? Em 29, o que aconteceu foi a quebra da bolsa. Uhum. A bolsa, especulação financeira, a bolsa quebra, o pessoal morre de fome, todo mundo, é aquele caos. Até 39, uhum, que foi quando o Franklin Roosevelt entrou, que tirou, né, toda aquela política liberal na época, que tava, não, a mão do mercado vai funcionar, blá blá blá. Foi quando ele falou, opa, gente, vamos mudar algumas coisas aí e tal, vamos implementar aí a mão de obra, vamos duplicar o emprego, né, o cara trabalha 14 horas, dá 7 horas para cada um, aí isso gera mais emprego. Foi que deu uma melhorada. E aí foi também, acho que a Segunda Guerra começou em 39. E foi quando melhorou a condição financeira, que os Estados Unidos de novo começou a fornecer armas, aquela coisa, se estabilizou novamente. Mas aí, isso é interessante, porque criou-se um medo muito grande e criou-se uma crítica muito grande ao American Way of Life, né? Uhum, total. É que é uma, inclusive o muitos desenhos disso. Eu não tinha reparado no Scooby-Doo. Vocês citaram agora, eu não tinha reparado nisso. É muito, muito curioso. Mas em Família Dinossauro mesmo tem isso, né? Você tem a sátira ao American Way of Life, que já era uma auto-sátira, de fato. Não, né, total. E Fred, se você reparar, eles não são dinossauros à toa no Família Dinossauro, né? Porque o dinossauro já é pré-histórico. Então mostra o quanto eles eram atrasados, né? São dinossauros mesmo, assim. Aquele modo de vida é de dinossauro, saca? Então já é uma exato, exato. Essa sátira é muito boa, cara. É o Família Dinossauro, é uma das, tipo assim, das animações. Eu não sei como classificar, mas uma das séries que mais formou... Sitcoms. É, uma das sitcoms que mais formou professores de história que eu conheço. Boa parte do meu gosto por história veio de... Não só de Família Dinossauro, mas de algumas dessas animações aí. Seja cartoons, seja mecatrônico. Porque naquela época tinha Família Dinossauro. Eu não vou nem dizer que era pra aquela época, né? Mas pra hoje... Cara, hoje... Assiste Família Dinossauro hoje. É impressionante, cara. Sério. Eu gosto. Cuidado, é bem feito. Cuidado técnico com o que era feito ainda. Não, além do cuidado técnico também, até lembrando, galera, também tinha um roteiro bem feito, sabe qual é? E era muito bem feita a história, cara, a estrutura sátira. Toda, tinha crítica. Era sátira. Tinha crítica, ironia. Tinha questão, assim, da relação da mulher com o homem, sabe? O patriarcado, tipo assim, né? É, o patriarcado, tipo assim, era um negócio assim, que você ficava, caramba, tipo, é sério que eu tô... Se você para pra ver hoje, né? Hoje que a gente tem mais essa capacidade. É uma criança, né, velho? Não, tipo, anos também. 90. Não, mas criança. Eu acho que esses desenhos, eles têm adas, né? Tipo, eles servem tanto pra criança quanto adulto. Ali, isso, é que a gente tava comentando no outro cast que o Gabriel não tava, mas é que é isso, sabe? Tipo assim, tem certos desenhos que são, sei lá, pra criança, que é meio mongoloide essas paradas, e regional, tem outras coisas que são, sei lá, que nem família dinossauro. É um negócio que chama atenção porque, é dinossauro. Crianças gostam de dinossauros, mas só que se você for assistir, você consegue pegar outra coisa além disso, sabe? Cara, hoje, exato, tem essa questão da camada que o Gabriel falou aí, e cara, eu quando era criança, eu não via nada disso, e aí eu fui crescendo e assistindo as reprises, mas eu só fui perceber mesmo depois de velho pela internet, sabe? Porque eu gostava muito, foi um dia eu fui colocar, sei lá, vou ver se tem aqui no YouTube Família Dinossauro, fui assistir alguns episódios e eu fiquei assim impressionado, falei, caralho, cara, crítica social, crítica é essa, cara. E tem um episódio que eu não vou me lembrar muito bem, mas tem um episódio que o Bob tá passando por algumas transformações. Que ele vai no puteiro lá? Biológicas, e eu acho que é essa, que ele tá passando por algumas transformações nele. E aí a sociedade... O Bob começa, era muito bom, né? A sociedade começa a julgar ele, e aí tem todo mundo correndo atrás do Bob pra julgar ele com paus e pedras, sabe? Pra meio que linchar ele. E aí tem um dos dinossauros para em frente à câmera e fala, vamos, gente, ele está por ali. Vamos pegar essa criatura que não entendemos, porém tememos. Cara, algo desse tipo, assim, bem... Ele fala de uma maneira... A narrativa, o modo que ele fala, é expositivo porque precisa ser. Essa é a graça, sabe? Ele fala de uma forma bem expositiva porque essa é a crítica mesmo, é a sátira. A Família Dinossauro deve ser a obra mais sarcástica que se tem daquele tempo. Na moral, tipo assim, passando pro grande público, sim, eu tenho quase certeza que é, porque, cara, falava sobre tudo sem pudor, não tinha aquela coisa, vamos politicamente correto, que naquela época não se tinha muito, mas, cara... Tem os Simpsons também, né, que é uma pegada... Não, mas Simpsons é um cadáver morto. Não, é que já foi bom um dia. Salvaguardo todas as diferenças e anacronismos, era alguma coisa meio quase South Park, sabe? South Park, assim, é o escopo da geração. É que South Park pega num negócio mais escatológico já, né? Tipo... Simpsons, eu gosto muito das primeiras temporadas e depois eu acho que ele saturou, as piadas começaram a ficar muito repetitivas e aí eu migrei pra Futurama, sabe? Porque Futurama apresentou pelo menos um... Futurama uma novidadezinha. Isso, apresentou uma novidade porque era um universo, né? Você explorava ficção científica com o doutor e questões ali de relacionamento e amizade entre o Fly e o Bender, o dobrador. Aí tinha várias pequenas micro-relações ali entre eles que era muito interessante ser exploradas, que às vezes você não via dentro de uma família tradicional, que era via do Homer, né? E isso era muito interessante dentro do Futurama. Fora a subtrama de ficção científica que tinha por trás, como aquele episódio que o Fly é avô dele mesmo, que é muito bom. Ah, cara, não, eu lembro, você falou de Futurama, eu lembro de um episódio que me fez chorar muito, que é o do cachorro cachorro do Fly, Frykedy. Nossa, cachorro, cara. Nossa, aquele... Cara, eu fiquei no chão. Tem um episódio que termina ao som de Don't Forget About Me, que é o Fry. Todo o episódio é sobre como o irmão dele era escroto, sim, sabe? Quando ele tinha sumido. E aí, no final, você descobre que não. O irmão dele deu o nome dele pro sobrinho. Né? O irmão dele teve um filho. E o irmão dele sentia a falta dele e tal. E ele descobre isso. Acho que quando ele volta no tempo, uma coisa assim. E aí, ele volta pro futuro. E aí, ele vai no túmulo do irmão dele lá. E termina o som de Don't Forget About Me. Caralho, esse episódio é muito pesado. Pera aí. Então, vamos mudar o tema do... Que a gente já foi pro caralho. Vamos mudar pra críticas sociais nos desenhos. Pode ser crítica esse tema agora. Social foda. Nos desenhos. Pode ser, porque a gente arrumou pra esse rumo aqui, tá melhor do que a pauta. Não, mas eu acho moral. Que. Não, mas eu acho que é parte de taca, porque até então o desenho ele tá ali e quem. Esse trabalho, quem faz é quem assiste, sabe? Não necessariamente eu acho que o cara literalmente pensou e fazia. Tem casos que foram tipo pensados, assim, mas. Uhum. Tem casos que, como eu disse, né? Tipo assim, vai do contexto histórico do cara que tava produzindo ele. Agora, tem muitos casos que a pessoa que tava assistindo entrou, tipo assim, a fanbase mesmo, que através de fórum e não sei lá o que, foi criando uma história que é quase um subtexto inteiro, sabe? Pra obra. O Simpsons teve 600 episódios. Quer dizer, é quase um anime, né? É quase a primeira temporada de um anime. É isso. Tipo, eu acho que o Fred citou uma vez, quando a gente tava em off conversando, do episódio que eles levam a velha pro piche, alguma coisa assim, um buraco que eles deixam os velhos pra morrer, tipo, no finalzinho da vida e tal. Os caras, tipo, é exatamente o que todo mundo, praticamente metade da população ou mais, faz com uma pessoa idosa. Acha um asilo, joga e deixa lá, joga com a chave fora. O grande idoso é covarde, seria, né? Tipo um asilo? Sim, sim. Algo assim. E tem também a metáfora para a ignorância do povo, né, da época, que eu não acredito que retornou nos dias atuais, que é a questão da terra plana, cara, que tem um episódio que, olha que sinistro, tem um episódio em que a filha da Fran, como é que é o nome dela agora aqui? Eu não lembro mais! A irmã do Bob, não lembro o nome dela. Mas eu não gostava muito dela, não. Então, enfim, whatever. Alguém lá fala que não, a Terra não é plana. E isso gera um murmurinho entre a comunidade científica, religiosa. Não, entre a comunidade religiosa, né? E aí, porque eles acreditam que se você chegar na beirada, tem um limite lá, né? Você chega na beirada, você cai. Então, quando ela propõe essa ideia, ela é uma subversora, né? Então a sociedade começa a ver ela de uma maneira absurda, assim, como uma contravessora mesmo, sabe? Uma outsider. E aí, tipo, ela é... Qual que seria a palavra mais indicada aqui quando você faz alguma coisa hoje em dia, cara? Ela é hostilizada pela sociedade. É uma herege. É uma herege hostilizada pela sociedade. E, tipo assim, uma crítica muito, muito firme e muito forte a essa cultura da anticiência, sabe? Que a gente tem hoje, inclusive, sabe? Essa questão das pessoas verem a ciência como... As pessoas, elas personificam a ciência, sabe? Elas veem a ciência como algo, como uma pessoa, como algo ruim, como a materialização de algo ruim, e preferem se apegar a dogmas e essa coisa toda. E a Fernanda Dinossauro fazia essa crítica muito bem construída. Tem esse episódio, há muito tempo que eu assisti, não, eu deveria ter assistido de novo pra falar aqui, que eu não... Mas fica a recomendação aí, pra quem tá ouvindo o cast, ir atrás de Família Dinossauro, que vai ver que, porra, uma série que tem uma crítica social do caralho, cara. Deixa eu ver aqui. Tipo assim, vocês estavam falando sobre negócio de crise e tudo mais. Pode mudar de desenho já? Pode. O Thales mandou aí um link com 8 coisas da Família Dinossauro aí pra... Cara, tem um episódio do South Park, cara, sobre especulação financeira, que é ótimo. South Park, a gente tá entrando numa seara daquelas. Não, mas vocês assistiram. Vocês assistiram um episódio que ele quer... É o Papai Noel ser raptado, cara. Não, vocês assistiram um episódio que ele quer trocar um aparelho de liquidificador, cara? Eu acho que sim. É incrível, tipo assim, ele faz toda uma crítica, tanto à burocracia quanto à questão de especulação financeira, sabe? Que, tipo assim, tá todo mundo entrando em caos porque tá tendo uma crise, e daí, tipo, vão surgindo vários messias dentro dessa crise, sabe, cara? O South Park sempre foi uma parada meio punk rock, né? mas assim, tipo... cara, eu apoio, tipo, uma coisa que eu sempre falo aqui no cast, eu sempre apoio a arte nesse aspecto. A arte, pra mim, ela tem que chocar realmente, bater de frente, sabe? Pra deixar as pessoas fora do estado de comodidade. Então, eu apoio muito obras feitas no South Park. Eu tenho a impressão de South Park que ele é um desenho que nunca ficou pronto, assim. Essa que é a minha... tipo, a minha ideia. É sério, tipo, os caras... Nunca terminaram de desenhar. Cara... Né? Era tipo um teste. Então, mas é... Cara, vocês chegaram a ver o episódio que o Cartman se congela pra comprar o Nintendo Wii? Essa ideia eu tô ligado com ela. Seria muito bom. Cara, então, mas é que, tipo assim, a própria questão de ser inacabado é que eles fazem os episódios numa correria muito grande, tá ligado? Eles fazem, tipo assim, se não me engano, acho que é menos de uma semana pra ir pro ar, tanto que é por isso que eles fazem com tanto tema, tipo assim, político atual. Até atual. E outra coisa que eu até reforçar, Zé, que aí você vê, até reforçando essa questão de tempo, de você aproveitar tal, de até... que ajuda bastante, né, na criação de conteúdo. Você vê o Rick and Morty, sabe? Sem tirar o foco do South Park. O Rick and Morty, ele fica muito tempo pra produzir um episódio, sabe? Eu tava vendo que ano passado... Eles queriam lançar, só que eles tiveram que atrasar um pouco mais pra lançar o conteúdo que eles queriam, sabe? Então, assim, cada desenho, tipo, eles têm uma política de como fazer um roteiro que eles vão seguir e tal. O South Park, outra coisa muito interessante também que eu ia comentar, né? Que eu acho, claro, é que eles tentam atirar pra todos os lados, sabe? Tipo, eles não vão, assim, criticar só o branco, sabe? Qual é? Tipo, assim, eles criticam o negro também, sabe? O judeu, sabe? Então, assim, eu sei que algumas coisas, assim, eles pegam pesado, mas, assim, eles tentam acertar todos os nichos, sabe? Eles tentam acertar todos os públicos, assim. Se for pra ser preconceituoso, sejamos com todos. Justamente. Claro que, assim, eu vejo por muitas vezes eles tentando atacar mais os opressores, no caso, né? Mas eles tentam realmente atingir todos os lados, assim, assim, bem engraçado. Cara, eu só tenho uma pergunta. O que é o Cartman? Ah, o Cartman é a personificação. O Cartman é um pouco da nossa persona de cada pessoa, sabe? Então, ele é o que representa a humanidade. Sério, eu julgo ele da Cartman. Cara, o que a humanidade é o Cartman. Ele é o resultado da sociedade. É, tipo assim, se você for ver, sei lá, o próprio... A gente tava falando aqui do American Way, né, of Life. Tipo assim, se você for ver, o Cartman é meio que o resultado disso, né? Assim. Sim. Mano, ele tem estereótipo com tudo, na verdade. Tipo, tem um episódio que ele tá no parque aquático e ele fala que das minorias. Não, então, e é isso que é engraçado, tipo assim, porque, sei lá, você vê no discurso, o desenho dele, o discurso dele no desenho, e você fala, cara, que absurdo. Só que se você for ver na vida real, várias daquelas coisas estão sendo reproduzidas, sabe? Só que daí transportado pro meio... Porque tem gente que pensa daquele jeito. Então, tem gente que é ele. Então, o Cartman é o tiozão do almoço. Só que, tipo assim, a tática deles é justamente essa, sabe? Tipo assim, vamos deixar de um jeito tão absurdo, sabe? Que, tipo assim, pra você... Sei lá, eu acho que o South Park, ele sofre um pouco disso, que pra você entender eles, você tem que, tipo assim, ter uma boa carga de ironia, sabe? Porque é um discurso justamente isso, sabe? Ele é muito ridículo, só que ele é tão ridículo que você não percebe que ele tá muito próximo de você. É por isso que torna ele engraçado. Às vezes, tipo assim, cara, tem muita coisa que é muito pesada, até pra mim. E eu fico assim, cara... Foi muito pesado, mas tá muito engraçado. Entende? O South Park gera esse sentimento de culpa e ao mesmo tempo, mas foi engraçado. Sim, e assim, eu acho que boa parte desses comentários políticos foram sendo inseridos em períodos mais posteriores da série, mais recentes, né? Que antes eu não via tanto isso. Era mais, tipo assim, no começo era mais tipo assim, vamos falar palavrão e essas paradas, sabe? Mas assim, o que vocês acham, assim, qual a opinião de vocês da pegada do South Park, sabe? Vocês acham que ele realmente, que ele manda bem no que ele faz, que ele ultrapassa às vezes, sei lá, que ele exagera ou que não, tem que fazer isso mesmo, tal, assim, eu queria saber qual... Como eu disse, eu libero, tudo bem que a arte de vez em quando vai ter um pouquinho de preconceito, sim, ela vai machucar alguma pessoa, alguma minoria, mas... Eu penso que o South Park, ele acerta muito em certas horas e em outras. Então, ele é tipo o ex. O ex não, o marido bêbado que chega em casa e faz a grosseria com a mulher. Só que aí depois chega com um buquê de rosas. Sim. Ah, cara, não, eu acho que não. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o South Park, ele é, igual eu falei, ele é punk rock, tá ligado? Ele não tá nem aí se você vai gostar ou não do que ele tá falando, ele tá lá falando, entendeu? Não, não, então, por isso que eu falei que, tipo assim, ele acerta muito nesses pontos, mas... Não, mas então, eu não acho que ele esteja preocupado em acertar. Não, mas eu não falei que ele tá preocupado, aí é que tá... Eu só falei que eu fico com essa preocupação. Eu. Saquei. É, eu acho que os criadores... Eu acho que ele, assim, tem todo esse problema, sabe? Em qualquer obra que a gente vai ver que tenha um discurso com mais de uma camada, sabe? Se você for ver mesmo, sei lá, tem um caso que, tipo assim, não é desenho, mas é um próprio filme, o Tropas Estelares. Eu acho que tem todo um negócio que, tipo assim, Oi? Amo, acho muito foda. Então, tipo assim, eu gosto do Tropas Estelares, por quê? Porque ele é um filme que, sei lá, quando eu assisti meio novo ele, eu não entendi, sei lá, pra mim era só um filme com aliens estranhos e mortes e tudo mais. Ele tem uma crítica absurda. Agora, quando você assiste ele com outra visão, cara, tem uma crítica enorme dentro dele. Ô, José, tu já leu o romance no qual o filme se baseia? Não, não li. Então... O romance e o filme, eles têm algumas diferenças, né, bem interessantes, porque, tipo, enquanto o Paul Van Hoven faz uma crítica satirizada do militarismo e desse sentimento ultranacionalista que é daquela sociedade, né, futurista apresentada no filme, que é claramente uma referência direta à sociedade americana, no romance, escrito pelo Robert Heinlein, ele já idealiza uma visão do soldado como um herói nacionalista. E isso tudo além do culto ao militarismo e armamentista que ele faz, né? Então, tipo, o Van Hoven, no filme de 97, ele usa e abusa do ridículo para falar a respeito de certos comportamentos sociais duvidosos, né? Mas que são tidos aí como algo extremamente comum para quem vive dentro de uma sociedade de cunho totalitário, né? Como aquela. Um exemplo disso é o momento em que um dos comerciais em que eles estão falando que o cidadão deve fazer a sua parte matando os insetos, e uma mãe tá com as crianças, né, na rua pisando em barata. Mas aí a câmera, né, ela dá um plano fechado na cara da atriz, e ela tá com a cara de psicopata gritando kill them now, ou algo assim do tipo, não lembro direito. Então, assim, o Van Hoven, de toda forma, ele brinca com o fascismo, né, nesse filme. Aliás, ele mesmo diz que brincar com a imagem do fascismo é uma forma de realçar alguns aspectos da cultura americana. Já o Heinlein, que escreveu o romance, ele se graduou em 29 na Academia Naval dos Estados Unidos, e muito dessa utopia militarista dele no romance vem daí. Então, assim, tipo, o romance, ele tem umas paradas bem reacionárias, como, por exemplo, o lance de relativizar direitos civis, né, a ódio ao punitivismo como medida socioeducativa, outras paradas aí bem eu não vou nem falar mais. Tipo, a gente já falou da crítica da mulher ser objetificada, sexismo que tinha do prefeito tarado. Cara, que prefeito? O que falar daquele prefeito, né, velho? Mano, o prefeito não vive sem a mulher, velho. Porque, cara, tipo, novo, ela sai pra viajar e ele fica ligando direto com as minhas super poderosas pra ajudar ele, mano. Cara, se você for ver, o prefeito, ele é um bebê, sabe? Tipo assim, anatomicamente falando, ele é um bebê. Ah, tanto que a secretária lá, a senhorita Morello, não é o nome dela? Acho que alguém, a senhorita é Bello. Bello, né? Sei lá, Morello. Confundindo com o LOL aqui as coisas. Ela carrega ele no colo, de cima pra baixo. Uhum. Tem várias dessas críticas aí, mas eu... Que loucura! Esse comentário foi muito assim. Foi muito tipo assim. Baita loucura, mano. Foi muito comentário maconheiro, tipo assim. Muito profundo, cara. Pensei que era tipo Luciano Huck. Loucura, loucura. Pra ser nossa. Eu acho muito foda quando você fala um negócio. Você. Eita! Eita, quer dizer muita coisa. Eita, entrega outra coisa. Eita, desculpa, eita, mas quando eita, eu falo eita, eu geralmente coloco a mãozinha até no peito. Quando eu falo eita, eu faço a mãozinha de italiano, desculpa. Quando eu falo eita, eu faço aquela cara do esquilo assustado, sabe? Então, vamos... Que isso? Foi mal, imaginei o José falando isso. What just happened? Eita. Tô falando de Rei Arnold. Desenho, garoto. Da Helga, Cara, que a Helga tinha... seria a principal e não o Arnold. Sim. Não, é nem a teoria das críticas sociais que ele fazia. Tanto, tipo, tinha muita crítica com o amigo dele que era negro. Tinha muito episódio voltado pra isso. Sim, o do amigo. E o amigo dele aparecia bastante, né? Falando nisso. Sim, era um copa protagonista praticamente. Sim. Eu lembro do episódio, tipo assim, se eu não me engano, o Arnold conseguiu um açougue ou alguma coisa assim. E o amigo dele era visitar só porque não gostava que ela fosse visitar porque ele era negro. Cara, sua ligação tá horrorosa, mano. Eu sei, velho. É tipo assim, tá cortando. Então você fica mudo, tipo assim, é que a gente não sabe o que você falou, sabe? É uma aflição da porra. O bom que eu tô gravando meu próprio áudio, então. A gente nunca sabe se o Felipe tá mudo ou se cortou. Mas, aliás, se ele ficou. Deixa eu ver aqui. Ou se ele é gago, né? Que é uma possibilidade, é que ele tá com problema na garganta hoje. Tô perto. Desculpa, gente, eu não me segurei mais cedo. José e Felipe. Nossa, ei, José. É isso aí mesmo. Eita! Eita! Agora fudeu tudo! Depois que a gente falou de Família Dinossauro, Simpsons e Futurama, então isso nos obriga a falar dos sitcoms atuais. No caso, Rick and Morty e BoJack Horseman. Vai ser o jeito, tem mais que eu me lembre. Tem um Bob Esponja, né? Hã? Tem um Bob Esponja que tá na pauta. Ah, tá. Bob Esponja. Mas eu não consigo extrair nenhuma crítica social do Bob Esponja. Se vocês conseguirem, nós vamos citar ele. Ah, tem o Siriguejo, né? Que é um porco capitalista. Que explora o proletário, que é, tipo assim, o Bob Esponja, ele é um proletário que tá alienado, sabe? Devido à força de trabalho dele. Mano, eu tô descobrindo um assunto. Análise marxista de Bob Esponja. Ai, ai, ai. Vamos lá, qual que a gente vai entrar? Vamos entrar em Bob Esponja mesmo? Eu não consigo fazer nenhum. Não, eu só falo isso, sabe? Tipo assim, o Bob Esponja, ele não tem noção do valor trabalho dele. José, fala no seu... E o... Ah, vem, só vem. Vai, José, vai, José. Só vem, Felipe, só vem. Não, tipo assim, o Bob Esponja, ele é um proletário que não tem noção do valor trabalho dele. Logo, tipo assim, o Siriguejo, ele se apropria da mais. Mano, peraí. É adquirida. Oi. Manja, é pobre de direita. É isso que eu tenho pra falar aqui. Sim. Porque, tipo assim, ele tá sendo explorado e ele ainda continua apoiando o patrão dele, sabe? Ali rola um fetiche, tá ligado? Um fetiche do capital. Porque o Bob Esponja, o que acontece? Ele não tem noção dessa mais-valia e ele também tem um problema de quê? De ele acaba perdendo essa questão do valor dele e ele acaba achando que o cara é amigo dele, tá ligado? O Bob Esponja, a gente pode falar que... Ele é a geração Y, tá ligado? É a geração Y, o quê? Que acha que o patrão é o seu amigo, tá ligado? E o Bob Esponja, ele é assim, sabe? Ele acha que o Siriguejo é amigo dele, mas não é, tá ligado? Tem até uma fala do Zizek que ele diz que, tipo assim, esse negócio do patrão ser amigo é ainda mais opressor do que o patrão que é duro, sabe? Porque, sim, tipo assim, sim. Como que você vai se revoltar? Como que você vai se revoltar contra o cara que paga de seu amigo? Tipo assim, ah, ele é meu patrão e tudo mais, ele ganha em cima de mim, mas, porra, ele vai beber junto comigo, sabe? Ele vai almoçar junto comigo. Tipo assim, ah, então ele cada deve ser um cara legal. Tá maior, tá ligado? Uhum. Mas e nesse sentido, então, o Lula Molusco é a antítese do Bonja, né? Ele é o trabalhador que sabe que está sendo explorado e por isso ele vive irritado o tempo todo. Ele é o verdadeiro consciente da história toda. É, e ele se irrita também com a alienação do Bob Esponja. Sim, né? Sim. Exato. É, tipo, que é o pior, assim, ele fica puto porque o Bob Esponja tá ali de boa. Ele usa aquela... Tá sendo massacrado, né? Ele usa aquela velha máxima do BoJack Horseman no primeiro episódio, né? Como ele pode ser tão idiota a ponto de perceber que deveria ser infeliz, né? Ponto de não Sim. perceber que deveria ser infeliz. Aliás, o que o Jack fala é algo mais ou menos assim, né? Eu odeio pessoas que são idiotas demais pra perceberem que são infelizes, que deveriam ser infelizes. E é a máxima do Lula. É, o Bob Esponja, ele tá meio sempre que doidão de soma, tá ligado? Lá daquele... do livro do Admirável Mundo Novo. Eu não li Admirável Mundo Novo, agora, mas assim, agora, deve existir assim. Agora referência, agora... Ai, momento nerd, tá ligado? O que esses nerds... nerds estão falando aí. Eu só ouço falar em Aldo Huxley, mas nunca li Admirável no Mundo Novo. Essa aqui é a verdade. Admirável no Mundo Novo não é uma música. É um CD, não é? É, não, sei lá. Um CD ou uma música da Pitty. Admirável Chip Novo. É Chip Novo. Pode crer, cara. É. Nossa, Pitty. Que dia que a gente vai... Que dia que a gente vai gravar um sobre a Revolução dos Bichos? Ah, onde está? Revolução dos Bichos. Cara, vocês estão mandando muita pauta aleatória aqui pra mim. Não tinha percebido. Eu nunca li... George Orwell. Revolução dos Bichos. Parafuso em lugar de articulação. Até achava que aqui batia. O José Chapo. Vamos pra Bojack Horseman. Bora. E todo mundo aqui já assistiu ou whatever? Não, eu já assisti alguns episódios e vou ver se eu faço a maratona aí, porque o pessoal elogia bastante, tá vendo? Então, cara, eu já vou meter o pé no peito de todo mundo e falar que eu não gostei, achei chato. Embora tenha, embora tenha críticas bacanas não, e tudo mais, mas assim, cara nada de novo, sabe? Cara, eu achei um pouco massivo, mas não chato. Nilismo meio forçado, saca? Não sei, eu achei meio forçado de demorou, base. Demorou. Tô junto com o Gabs, que agora não é mais Gabriel, depois dessa pessoa. Obrigado pelo... E agora é Gabs. Obrigado pelo apelido. Gabi, porque, tipo, Zé. Assim, que é Gabigol. Eu acho que é muito... Eu acho que é muito, sabe, tipo assim, como a Netflix, ele é produzido, né, pela Netflix, o BoJack. Sim. A Netflix, ela tem noção, cara, que a público dela são de adolescentes que descobriram o niilismo, tá ligado? E falam que, ai, a vida não tem mais sentido, ai, como é legal ser triste, não sei lá o quê. E faz produto pra isso, tá ligado? E BoJack é a imagem disso, tá ligado? É tipo assim, ai, como é cool ter depressão, sabe? Não, não. Que... Puta merda, já, tu vai usar esse argumento aí, o mesmo argumento de Rick and Morty, cara. Porque pra mim, isso daí não é Jack Horseman e Rick Morty, tá ligado? Deixa eu falar aqui um pouco de BoJack Horseman. BoJack Horseman, ela nem é tão recente assim, ela é de 2014, né? Quando essa parada de niilismo, essa parada toda... Tava embaixo, não, você não, cara, tinha tanto isso. O niilismo já tá assim desde, sei lá, desde que eu tava no ensino médio, tá ligado? Não, esse hype, assim, na mainframe? Não, esse hype na mainframe... Cara, niilismo... Na mainstream? Niilismo é mainstream desde que os adolescentes começaram a beber vinho em cemitério, cara. Pô, para de falar mal da minha... Não, é desde o Nirvana. Eu acho que aí é porque tu tá dentro do nicho e tá julgando a tua visão de dentro do nicho como se fosse mainstream. Pode ser. Mas eu concordo com o José. Pode ser, mas pra mim... Tem que separar também o que é niilismo do que é depressão, né? Tipo, eu acho que a galera confunde um pouco isso. E o que é adolescência. Também. Sim, sim. Também. Olha, eu vou entrar aqui em defesa de BoJack Horseman, né? Que ela não tem a mesma fanbase de Rick and Morty. E a trama de BoJack Horseman, ela é muito bem construída. O BoJack, ele trata... do tema depressão de uma forma muito menos expositiva que Rick and Morty. Em nenhum momento você tem ali os personagens falando isso de forma evidente, sabe? Isso não é explícito. Desculpa, Fred, te interromper, mas eu acho que também são objetivos diferentes. Tipo, Rick and Morty vem com uma carga muito mais leve de... Leve depende do ponto de vista. Outra coisa. Isso daí eu até concordo com o Fred que BoJack, ele sabe construir bons personagens, sabe? Sim, os personagens de BoJack são muito bem construídos, porque eles têm um background que a série, ela vai liberando aos poucos, sabe? Então, só que aí que tá, tipo assim, eu não assisti lá inteira, eu só cheguei a assistir até a segunda temporada, e tipo assim, eu cheguei num ponto que, sei lá, eles já construíram os personagens, e daí não parece só mais exposição, sabe? Parece só mais exposição depois disso. Pra mim, o começo é muito interessante, porque beleza, você tá sendo introduzido aquilo, só que depois você já entende, sabe, qual que é daqueles personagens, você já entende qual que é do BoJack, daquele cachorro, e daí, assim, passa a ficar só repetitivo, sabe? A série, apesar dela falar nas entrelinhas sobre niilismo, ela não cita isso, cara, em nenhum momento a série fala. O BoJack, ele trata mais do existencialismo, são problemas existenciais mesmo, nesse escopo mundano, enquanto que o Rick and Morty é mais algo cósmico, né? Existencialismo cósmico. O BoJack é quem eu sou diante da sociedade, quem eu sou, quem, que pessoa eu sou, né? Enquanto que Rick and Morty é o que eu sou, né, para o universo. Então tem um pouco dessa diferença aí. Aqui em BoJack, você tem mais relações sociais sendo exploradas. E é através dessas relações que você vai entendendo os personagens. Então assim, para a série, ah, a série é uma modinha que vem, né, hype do niilismo. É meio que culpar a fanbase da série por uma coisa que a série não é. A série, ela se leva a sério. Ela é... Não, a série BoJack, ela se leva muito a sério. E assim, é o que tu falou, eu entendo. Porque tem um certo momento em que você é apresentado ao personagem, o personagem, ele é quebrado, né? São todos broken, você entende por que eles são quebrados. E quando você entende por que eles são quebrados e continua na mesma, perde a graça, né? Ah, e por que eu tô vendo esse personagem quebrado? E por que nada acontece? Só que na terceira, da terceira pra quarta temporada, acontece ali um recall. Os personagens, eles se reinventam, não todos, né? Alguns personagens se tornam inúteis, tanto é que eles ficam... Mas os personagens, eles se reinventam. Inclusive o BoJack passa por toda uma reforma de pensamento. Inclusive, eu não quero dar spoiler aqui, mas quando ele faz uma viagem e ele encontra, se reencontra com o passado, né, com algumas coisas do passado dele, e aí você vai entender por que que o BoJack é tão quebrado como ele é, né, emocionalmente, e o porquê dessas coisas, só que de nenhuma maneira expositiva. Então ela trata de problemas sociais, familiares e até financeiros do BoJack de uma maneira muito adulta. Eu não estou dizendo que o Rick and Morty não faz isso, né? Rick and Morty, como o Gabriel falou, ele apela um pouco mais pro humor, até às vezes o humor negro e tal. O BoJack, ele apela mais para uma depressão, é um humor mais depressivo, sabe? É um humor mais sutil. Você não termina o episódio bem. O primeiro episódio da segunda temporada dele reaparece, mano, te destrói. Você fica assim, caralho, velho. Por isso que ele é assim. Você entende o cara. Sabe o que me lembrou quando eu assisti BoJack? Sim, me lembrou bastante o California. Ele é bem nessa pegada mesmo, sabe? Eu não cheguei a assistir. Ele é bem assim, nessa pegada. A minha crítica ao BoJack, eu concordo com tudo que você falou, assim, Fred, acho que é por aí mesmo. Mas a minha crítica é o próprio desenho se achar que ele é novo, sabe? Que ele é novidade, que aquilo que ele tá discutindo. Mas é isso não é culpa da fanbase, saca? Gabriel. Ah, eu acho que não. Que eu vejo isso mais por parte da fanbase, não? Netflix fazendo uma grande publicidade pro BoJack, não. É o mesmo lance do Rick and Morty, sabe? Não, tipo assim, as produtoras realmente estão meio que cagando, tipo, estão só gerando conteúdo. O que vai gerar através de ter opinião disso aí? Ah, cara, mas não. Ele não se leva com a série. Ele não leva. Eu não vejo o BoJack se levando a série. Agora, a fanbase, meu Deus do céu. Acho que de todos os desenhos que a gente tem hoje, o BoJack se leva bastante a sério, eu acho, assim. Porque, tipo, se ele não se levasse a sério, eu acho que ele não conseguiria produzir o conteúdo que ele produz, sabe? Eu acho que ele é um desenho que ele precisa se levar a sério em algum momento, porque senão não sai. Como o Fred falou, tipo, é singelo, né? A questão do niilismo, do jeito que ele trata a depressão e das relações dele com o meio que ele tá. Então, se você não... Eu acho que se o desenho não se levar a sério, ele não consegue fazer isso com a sutileza que o assunto merece e que talvez ele faça até que bem isso, assim. E eu concordo, faz bem. Mas acaba se tornando um problema quando ele acha que ele é vanguardista nisso, sabe? Como não, se fosse... Eu concordo com ambos. Porque, tipo assim, eu acho que o BoJack, ele tanto se leva a sério, tanto que, tipo assim, ele... Por exemplo, em casos que a gente citou aqui do próprio Rick and Morty e tudo mais, ele, a pegada sarcástica que você vê no BoJack, ele não é uma pegada tão, sei lá, tão ridícula quanto o que tem no Rick and Morty, sabe? Tipo assim, porque o Rick and Morty, você ri dele por causa do ridículo que é apresentado no desenho e tudo mais. Não, Rick and Morty é Albert Camus, né? É o apelo absurdo. Sim, total. Agora, no BoJack, você consegue enxergar aquilo numa situação, sei lá, numa situação justamente mais existencial, mais... BoJack é Sartre. Isso, voltado mais pra própria autorreflexão, sabe? E nisso, eu acho que ele se leva extremamente a sério. Agora, sim, porque ele precisa se levar, né? Senão você não consegue... Ele tem um problema com a mãe, né? Beira a psicanálise isso, assim, sabe? Todos os problemas que ele tem futuros advém de um problema que ele tem com a mãe. Então, assim, para os caras escreverem algo nesse nível de complexidade, você precisa se levar a sério, senão fica difícil. Sim, mas eu também acho que boa parte do rage que a gente produz a esses produtos, tipo assim, é fruto da fanbase deles, tá ligado? E, assim, Mais uma vez eu vou repetir, a gente não pode julgar a animação pela fanbase. Ah, não. Olha sim. Só. O Gabriel falou uma parada super interessante. O BoJack, cara, ele é o Rick Morty em animação. É Californication, basicamente, em animação. E pra quem tem essa referência de Californication, é tudo muito parecido, a trama e tal. E pra quem tem a referência, então a ideia parece não parece tão inovadora, né? E de fato, o BoJack não é inovador. Porra, você tem aí não só o Rick Morty, mas tem também o... Como é que é o nome do Charlie Sheen lá, do Two and a Half Men? Two and a Half, né? Que são outros personagens bem parecidos com ele. Só que o diferencial do BoJack Horseman é a maneira cuidadosa como ele introduz temas, a depressão, né? A solidão, a maneira de que relações humanas, essa coisa toda. E de uma maneira muito bem cuidada, cara. Não sei se vocês chegaram a ver, acho que não. Mas o episódio em que ele tem que lidar com paternidade, a temporada em que ele tem que lidar com a paternidade, como ele faz isso. Então, assim, pra quem tem uma base de referência, você consegue enxergar ali. Eu acho que tem um pouco a ver. A maneira como você interpreta o desenho, a animação, tem um pouco a ver com a sua carga de experiência também, sabe? Sim, sim. Você vai projetar no, na animação. Então, assim, a parte em que ele trabalha a questão de paternidade e a própria relação entre pai e mãe, como ele foi criado e como ele reproduz essa, sabe? Como ele reflete o que a mãe dele, como a mãe dele criou ele, como ele acaba refletindo isso com a filha dele. Eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas com a filha dele nessa temporada, é de uma maneira impressionante, cara. E você vai sentindo a dor do personagem, por que ele é quebrado, e você se identifica com ele, dependendo obviamente, da sua carga, da sua bagagem de vida e tal. Então, assim, é uma parada que ela fala com você, mas é preciso que você tenha empatia pelo que ela tá dizendo. Se você não prestar atenção no que ela tá dizendo, não vai querer. Não. It means nothing, né? É como. Pode falar. Eu tenho outro ponto aqui. Tipo, que a gente não citou de BoJack, que é a própria construção da mídia dentro do próprio... Você falou uma coisa dele criticar a mídia, e é interessante, não, né? De mostrar como a mídia funciona de verdade. Não, então, mas aí eu acho interessante, e aí é um ponto pra série, porque essa cutucada que o desenho dá na mídia, que é um desenho produzido por uma empresa que não faz parte muito, assim, da televisão, né, do cinema. Então eles têm produções próprias ali, é tipo uma bolha, né? Netflix é uma grande bolha de coisas próprias, assim. E por exemplo, um filme da Netflix, imagino que não possa concorrer a Oscar, né? Não pode. Tanto que o Netflix, ele já teve alguns casos que concorreram a Oscar, mas foi por documentários. O Beasts of No Nation correu. É verdade. Mas acho que é filme ou ele é filme documentário? É filme mesmo. É filme, né? É verdade. É filme mesmo. Então, e tipo assim, tanto tem isso. Que eu acho que o próprio BoJack é um retrato sobre o descaso que a mídia tem com as pessoas que ela produz, sabe? Tipo assim, eu não assisti algum episódio de BoJack, achei bom e tal. Achei muito, muito bom. Só que assim, uma das coisas que eu queria até perguntar, no que ele faz, né? Eu sei que a gente chegou a comentar algumas coisas e tal, mas ele... consegue ser original no que ele faz? Eu acho que é difícil você julgar alguma coisa por ela ser original, sim, sabe? Porque, tipo assim, se a gente for ver, tudo que a gente consome hoje em dia tem lá suas referências, sabe? Não sei. Eu acho que ele não peca em não ser original. Eu acho que quando você faz uma coisa, independente se ela seja original, se já tenha, né, alguém feito antes, o interessante é que você vai fazer isso que você tá fazendo, ainda que não seja... É a mesma regra que vale pro clichê. O clichê não é o problema. O clichê mal usado é o problema. Então o BoJack, ele fala sobre uma questão que ele apresenta um personagem batido, talvez, apresenta situações batidas, mas a maneira como ele desenvolve isso é muito interessante, cara. Então, o problema que eu tenho com a série é essa, sabe? Tipo assim, o roteiro dele, a força do roteiro tá nos personagens. E, tipo assim, uma vez que ele apresenta os personagens e tem ali todo o seu desenvolvimento, passou disso, a série passa a ficar maçante. Eu não assisti justamente ela inteira, eu não sei se tem essa renovação, o Fred falou aí que tem, talvez eu volte um dia a tentar assistir, mas até esse certo ponto, eu acho que, tipo assim, é, ele apresenta certos personagens, mas daí ele para aí, sabe? Então, assim, eu particularmente gosto muito de BoJack. Eu acho que é meio hype. Eu acho que esse lance... Eu vou criar uma hashtag aqui pra vocês. Eu acho que esse lance de, BoJack... Nilismo e tal, é hype da fanbase, uhum. Não é pra julgar pela fanbase não, cara, BoJack é uma série muito boa, tem suas falhas obviamente como toda série, ela tem barrigas, né? Tem episódios que são fill-ins, que você assiste porque tem que assistir, mas é muito boa a série, recomendo, vamos pra próxima. Qual é a próxima? É o Rick and Morty, é o jeito, né? Eu acho que a fanbase prejudicou o Rick and Morty mais do que prejudicou o BoJack, porque a fanbase fez com que o pessoal deu alimento pra galera do contra, sabe? Porque, tipo assim, Rick and Morty fala sobre niilismo? Fala sobre niilismo. A galera do... A fanbase ficou sabendo que niilismo existia através de Rick and Morty? Ficou sabendo que existia. E isso dá muito alimento pra galera do contra falar que odeia o Rick and Morty porque, ai, só fala de niilismo. Só que, boa, bicho, você tá tirando toda uma carga filosófica que o... Sim, o desenho tem. O sim. Desenho tem esse cara. Não é porque é um desenho. Sim, sim. Eu entendi até o que você falou, tá ligado? Não foi não algo, não foi resumindo ele a isso, tá ligado? Não, eu não tô resumindo ele a isso. O problema, tipo assim, tá. O próprio, por exemplo, o BoJack, tipo assim, eu acho que o problema nele tá justamente no desenvolvimento dos personagens, que são personagens interessantes, só que muitas vezes são, eu acho que são mal usados. É o ponto que eu assistir. E o do Rick and Morty, eu acho que, tipo assim, o problema nele é que eu acho que, sei lá, os criadores eles ouviram muito as pessoas que ainda usaram eles, sabe? Eles foram retroalimentados pela fanbase. Foi retroalimentado pela fanbase, sabe? Que, tipo assim, eu acho, pelo que eu assisti, eu só assisti até um pedaço da terceira temporada, eu acho que até o começo dele, ele era mais interessante, sabe? Só que depois eu acho que foi perdendo um pouco do comentário que tinha nele pra virar mais uma coisa pra alimentar os fãs, sabe? A terceira temporada. Ele tem três temporadas, né? Tem três. Então é a terceira mesmo. A terceira temporada de Rick and Morty, ela já distou um pouco das duas anteriores. A primeira. Eu não gostei. A primeira, obviamente, é a melhor. Eu achei a terceira muito boa. Tipo assim, ela teve altos e baixos, ela se reencontrou. Um exemplo, ela Rick and Morty começou a ficar com um humor muito aleatório. Sim, na segunda temporada. Começou a ir pra um humor muito aleatório. Não que eu ache ruim o humor aleatório, tá ligado? Eu gosto, mas assim, existem outros desenhos que fazem isso tão bem quanto até melhor, tá ligado? Só que ela essa questão do humor aleatório. E, cara, sinceramente, eles não eram assim, tá ligado? Eu sei que o anime, o desenho, ele tem uma linha de evolução, ele tem uma linha de crescimento e tal. Mas acabaram se perdendo nisso. O que aconteceu? Largaram aquele sentido que eles tinham, né? A linha que eles seguiam de cada personagem, cada episódio, que eram ligados, a gente pode falar um ou outro, e foram pra essa aleatoriedade. Beleza. Quando foram chegando no sétimo, no sexto episódio, aí eles foram retomando, tá ligado? E o último episódio, pra mim, foi muito bom. Foi muito bom, tá ligado? Assim, se você pegar pra analisar ele, tipo assim, no último episódio ele meio que retomou a pegada dele de Rick and Morty, tá ligado? Mas eu achei que a terceira temporada ela teve muito alto e baixo pautado nisso, nessa aleatoriedade, sabe? Vocês acham que o desenho foi moldado pelo consumo dele, assim? Porque eu sei que a primeira temporada, eu achei incrível, e o que fez eu achar incrível foi essa coisa surreal, né? Sim. Completamente surreal. Acho que o Rick and Morty é aquele humor surreal e eu acho que ele vai perdendo isso nas outras. Eu não assisti a terceira temporada, mas na segunda. Não, mas ali... eu vejo no Rick and Morty, quanto mais. Eu concordei com o Gabriel, porque a partir do momento que você conhece pouco, você desperta curiosidade pra continuar. Só que quando o humor vai ou extrapolando, ou então sendo uma simples fanbase, como pra mim foi a terceira temporada, apesar de eu ter achado ela, mas não tão boa. Sim, achei ela boa, mas ela comparada com a outra, sim. Então eu acho que essa retroalimentação que aconteceu bastante mesmo, sei lá. Achei, foi enfraquecendo mesmo. Então, assim, é o que eu tô falando. O Rick and Morty, ele teve essa pegada. Eu acho que ele teve pegada comercial, porque, cara, tá vendendo muito, é algo diferente. É, busca essa questão do existencialismo. Tem uma carga filosófica absurda, uma carga que o pessoal consegue ver, sabe? Porque pegou muitos públicos ao mesmo tempo. Sim, não foi só o jovem. E a gente conseguiu ver, a gente deu um exemplo aí no outro cast e tal, e a gente já comentou sobre isso, sobre esses desenhos, que eles têm esse viés filosófico, essa segunda camada, terceira camada, sabe? Mas só que Rick and Morty ficou muito na cara isso, sabe? E por mais que tenha muitas coisas que passam despercebidas, eu acho que nem os autores sabiam, na primeira temporada, que eles iam chamar tanta atenção, cara. Acho que nem eles sabiam. Porque a animação, né? Tipo assim, a animação não querendo falar o melhor desenho do mundo. Só que é bem tosca, né? Bem, a parede de cor, daquele jeito. Eu não sei se esse episódio se é na primeira temporada, que pra mim é o. Como é que a gente pode falar? É o skill check da série, sabe? É quando tem aquele problema. Spoiler, né? Rapidinho. Se for botar alguma coisa, algum efeito, é spoiler. É quando o Morty, ele se vê morrendo. Aquilo ali é quando a série fala. Não, a série já era boa, mas ali mostra assim, caralho, tipo, porque, mano, mano, vou mandar real, tipo, ali é, tu percebe que, tipo, que o personagem, ele é descartável, porque o Morty que tá vivendo aquilo tudo, é o Morty que ele se viu morrendo, é outro Morty. Isso. Sabe? Ali que você vê que, cara, aquilo ali foi sensacional. Pra mim, não, aquela... E ali que eu digo, cara, ali foi o ponto alto da série, sabe? Sim, tipo, sim. Então, ali virou meme mil depois. Ali é a Ghost Story, né, assim, nossa, entendi. Bom filme, sim, hein? Nossa, o melhor filme pra mim do ano. Foda, hein? Melhor filme de 2017, hein? Sim, ou foi esse ano que eu assisti, não lembro mais. Enfim, acontece, cara, é que a Rick and Morty, ela é muito bonita, ela é muito, toda a série, ela é muito a Ghost Story. Ela fala sobre a efemeridade da vida e das relações humanas e como isso significa nada pra ninguém, nem pra nós, nem pro universo. Aquele episódio, esse que o Thais acabou de citar, é um episódio fantástico. Foi um episódio que me pegou na série. Dos Cronenbergs, né? Dos Cronenbergs. Isso, os episódios dos Cronenbergs. Inclusive, a piada com Cronenberg, eu ri muito dessa piada do universo Cronenberg. Vocês conhecem todo mundo aqui quem é Cronenberg, né? David Cronenberg, né? Então, David Cronenberg é um diretor que ele é bastante famoso por ter. Ele gosta de usar um aspecto visual na criação de. Pô, dirigiu a mosca, pronto. É isso que eu ia falar, ia te cortar pra falar. Você já viu o filme A Mosca? É aquilo. É aquilo ali. Então o que acontece aqui? A bolha também é dele? Eu tenho quase certeza que sim. A Bolha Assassina, não sei, cara. Deve ser, cara. É tão grotesco quanto. Então, Rick and Morty, esse episódio ele é muito bom, mas o final, cara, é genial, porque ele faz você... O que ele faz é te situar diante de quem você é no universo, sabe? Sim, sim. Diferente de BoJack Horseman, que é sobre relações humanas, gente, aqui você tá falando sobre você perante o universo. E a efemeridade... Uma nota aí pra fazer um podcast sobre filme trash. Boa. Já tá anotado, pra falar a verdade. É, bom. Vamos falar sobre Skeleton Man. Então, o Rick and Morty, ele é muito sobre isso, sobre essa efemeridade nossa diante da existência do universo. Então, você, de repente, você pensa o seguinte, cara, pode existir inúmeras... Tudo bem que isso aí não é ciência, isso aí é ficção científica, né? É a ciência sendo extrapolada à ficção. Mas você pensa na quantidade de possibilidades dentro da ciência e você chega à conclusão de que eu não sou nada, sabe? O universo tá aí, é infinito. Quem eu sou diante disso? Eu acho legal que os dois personagens, tipo, comparando isso que você fala, é um alcoólatra e um garoto que é considerado um perdedor, assim, onde ele vive. Isso. E ele é o tempo todo exposto a, assim, meu, não interessa que você é um perdedor, porque olha o tamanho disso daqui, sabe? Isso não vai fazer diferença a sua vida. Se tem uma das coisas que eu curto muito de Rick and Morty é, e reforçando isso que o Fred falou, é essa questão, cara, que você não é nada no universo, que é a questão do existencialismo. Cara, isso eu acho que é assim, que é o que mais me pega na série, sabe? E se você conseguir ver isso em cada episódio, cada coisa que o Rick faz em relação a isso, você percebe, caramba, cara, que faz muito sentido. Por isso que, assim, é bom você ter o conhecimento prévio de certas teorias, né, de vez em quando, né, porque você consegue ver essas camadas da série, sabe? Na verdade, é necessário. Isso, mas tem como você assistir sem. Tem como, tranquilamente, ele consegue te oferecer. Mas, assim, você aproveita até mais, sabe? Você fala, caramba, cara, que legal. Acho que a televisão, o nível de animação, de roteiro, chegou num nível que qualquer coisa que as pessoas fazem é referência, teorias, é referência dia a dia e tal. Então, eu quero levantar um ponto aqui sobre um episódio que, tipo, deve ser um dos meus episódios prediletos, que é o episódio da Unity. Ah, da Unidade. Aham, cara, aquele episódio é sensacional também. Tudo que ele aborda, desde o compulsivo, ou então do amor, tipo, mostra até amor fraternal. Você entende o personagem do Rick, por exemplo, quando nesse episódio que o Felipe citou, ele tenta se suicidar, né? Spoiler, ele tenta se suicidar no final. Então você entende o personagem, ele realmente não está, ele não é aquilo, ele não está vivendo aqui. Quer dizer, o apelo ao absurdo que a gente tem aqui de Albert Camus, que o Rick absorveu, né, adotou para a vida dele, ele vende que ele é isso, né? Ele vende que ele vive o apelo ao absurdo. Ele vive situações absurdas, situações cósmicas absurdas, e ele não liga para nada. Mas é mentira, ele liga sim, sabe? Um cara quebrado que adotou essa linha filosófica para tentar lidar com as dores dele. Ele é um cara quebrado. E ele não é de fato isso, sabe? Ele liga para ele ser. Ele liga para o fato de ele ser um verme diante do universo, ele liga pro fato do medo dele perder novamente a Beth, a filha dele, dela se afastar. Ele liga pra tudo, inclusive liga até pro próprio Mori, né? Você vê naquela cena em que ele tá tentando, que ele é sequestrado lá e tal, ele chora, inclusive, ele se entrega depois pra polícia intergaláctica lá, pra salvar a própria família. Então, em vários momentos, você percebe que essa tentativa dele de usar, né, desse absurdismo, que é o que a gente vê lá em Cana, que é já o produto da quebra do personagem, quando ele... E já vou citar aqui uma coisa que eu não citei antes. Eu acredito que aquela lembrança dele é real, aquela lembrança, spoiler, aquela lembrança em que ele perde a família, que ele perde a esposa, mãe da Beth, né? Ele diz que, foi tal, mas eu acredito que seja real, porque alguma coisa quebrou o personagem, ele é quebrado, e alguma coisa quebrou ele. E ele tá tentando se consertar, buscando em vertentes filosóficas diferentes, só que a série também... E ele é o único alcoólatra também, dos... Não, e outra coisa também, acho que reforçando isso que o Fred falou, complementando, claro, que o Rick, ele diz que não liga, né, que ele abusa e abusa desse tipo de pensamento, desse tipo de modo de viver, só que, cara, você vê que o episódio que ele quebra isso é o final da segunda temporada, que ele se entrega pra um sistema, sabe? É o sistema, cara. Ao som de Hearth, né? Né? E ele se entregou ao sistema, aquilo que ele não acreditava, cara, sabe? E assim, você vê que é ali que tá a questão do personagem, sabe? É ali que você vê que, cara, ele liga assim e ele tem muito pra mostrar, sabe? Tem muito pra oferecer. Tudo em questão envolvendo esse amor que ele tem, que ele é apaixonado pelos netos dele. Mas assim, ele tem o modo dele expressar o tipo de amor dele, sabe? Você vê que a segunda temporada toda é a relação dele com os netos, cara, a relação dele com a família, sabe? Se ele não se importasse, ele não teria preocupação de 100% do tempo de saber e controlar. É o grande problema dele, tipo, é aquela coisa, sempre tá bêbado, mas sempre tá fazendo alguma coisa, sempre vendo por alguém. Rick and Morty, ele trabalha muito essa questão do existencialismo cósmico, né, que é a questão de quem você é perante o universo, e talvez ele seja quebrado em função disso, né, porque esse questionamento, ele surge a partir do momento em que você não tem a figura de um criador, e quando, na ausência da figura de um criador, você se torna um ser responsável pelas próprias ações, e talvez o Rick, percebendo que diante de uma situação caótica como essa, e diante da situação, princípio da entropia, né? O universo é caótico, ele é só uma bactéria, não representa nada. Então eu acho que isso meio que foi quebrando o personagem, fora as questões pessoais, né? Fora a questão de ele ter perdido a própria família. E ele tentou buscar isso, tentou buscar uma solução através de uma vertente aí, que é essa questão do absurdo, né? Dane-se o mundo. Tem até um momento em que ele fala pro Mori, quebra a corrente, quebra o ciclo. Quando o Mori tá gostando da guria lá, e ele fala pro Mori, isso aí é só uma reação química no seu cérebro que faz... Uhum. Ele sintetiza, né, o que é essa sensação de amor e tal. Ele sintetiza isso de uma forma bem racional, lógica. E não, cara, ele sintetizou, ele sabe, mas ele também sente isso, sabe? Então, ele é um personagem complexo, e é um personagem, inclusive, não só complexo, mas é um personagem paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele vende essa ideia que é uma ideia de que nada realmente importa e que tudo tem um fim, ele é refém dessa ideia também, e é o que torna ele humano, sabe? Ele se importa com a família, se importa com a filha. É, eu acho que o Rick, eu ainda acho que ele é, não vou falar que ele é humano até demais, mas ele deixa bem claro que ele, tipo assim, que ele segue muitos padrões da sociedade, sabe? Ele segue certas coisas, sabe? Que, tipo assim, a sociedade, vamos falar que a sociedade moderna, ela prega muito essa questão da família, que você tem que ser família, que você tem que ter essa questão toda tal, de cuidar da sua prole e tal, toda essa questão. E ele tem isso, cara, com os netos dele. Isso fica bem claro, sabe? Tipo, ele não foge, ele, claro que ele foge do padrão de ser aquele cara certinho, de lutar pelas coisas que são estabelecidas pela sociedade. Mas ele valoriza essas questões como família, sabe? Tanto que você não citou, tipo, ele é apaixonado pela filha, só que ele tem uma maneira de... De expressar, e não é tudo bem que pode não ser a maneira que a gente concorde, mas você consegue observar isso nos episódios, sabe? Ele se reaproximando, o episódio que ele congela o tempo, que ele fica super próximo dos netos, sabe? Eu acho interessante essa visão, justamente pelo fato dele ser alcoólatra, porque ele é um cientista... E sempre muito positivista, assim, né? Que leva a ciência muito a sério. Só que ele é alcoólatra. Então, quer dizer, ele usa desse artifício pra fugir também dessas questões tão diretas, assim. É como se ele não tivesse uma condição emocional madura pra encarar toda essa ciência que ele faz. Sim. Então, não, ele precisa de uma fé. Tem um personagem dentro do Rick e Morty. Eu acho que é essa a intenção mesmo. Não sei se é a intenção. Mas de todas as versões do Rick que tem, ele é o único alcoólatra. Não, a Beth também é bem alcoólatra também. Beth bebe cacete, aliás. A Júlia tá falando das versões do próprio Rick. Verdade. Mas todos os personagens têm esses apegos e esses traumas bem profundos. Tipo, toda vez que mostra as histórias ou então alguma realidade com a vida... Cara, tem um personagem que você acompanha a animação inteira... Que não é o nosso Rick and Morty, cara. Então, sabe? Não é o nosso, não é o que a gente acompanha todo dia. Tem um episódio que é outro Rick e outro Morty. E eles, os nossos Rick and Morty só vão aparecer no final e a gente fica, velho. Não, isso sem contar a quantidade de vezes. Pode falar. Tem aquela quantidade de vezes que o Morty também já foi trocado. Tipo, quando eles deixam o genro deles. Lá no berçário de... Esqueci o nome do cara. Enfim. Cara, é aí, entendeu, que ele... É aí que ele tenta vender a ideia do apelo absurdo, porque ele diz assim, que aí você tem a mesma sensação que o Morty teve, porque, assim, né, o Rick, ele é um cara velho, é um cara cheio de experiência, é um cara que tem bagagem, então com o tempo ele foi absorvendo essas coisas e ele foi aprendendo a lidar de maneira natural com isso, tanto é que naquele episódio do Cronenberg, ele deixa a Beth, a família dele lá, ele volta, aliás, ele vai pra uma outra realidade e tem ela, e tem a sua família de novo lá, pro Rick é normal, porque ele já fez aquilo antes, então entende? Ou seja, ele dá a entender. Ou seja, o Morty que a gente começa assistindo já não, talvez não seja o Morty original, sabe? Da realidade do próprio Rick. Então, assim, ele não é que ele não sinta, ele já aprendeu a lidar com isso. E naquele momento, naquele episódio, quando ele passa o cunhado, ele dá a entender que quando ele tá passando o genro dele, pegando o genro, ele não tá pouco se lixando ali, pode ser qualquer um, sabe? Pode ser qualquer uma das versões. E aí tu vê que o genro dele fica até olhando, assim, uns pros outros, tipo, caralho, o que tá acontecendo? Quantas vezes ele já não pode ter sido trocado aqui sem saber, né? Então, assim, o Rick, ele se importa sim, apesar de ter toda essa questão aí, mas ele aprendeu já a lidar com esses absurdos da realidade, né? O cara tá inserido dentro de uma realidade completamente atípica. Ele é um ser humano comum, sem poderes, que é um gênio e descobriu que existem multiversos, sabe? E existem outras realidades, existem outras versões dele mesmo. Isso é um absurdo. E ele tá aprendendo a lidar com isso. Mas ainda assim, ele continua. Cara, quem já leu as HQs do Quarteto Fantástico não vai achar Rick and Morty tão surpreendente, sabe? Sim. Quem aqui acompanha quadrinhos? Nossa, cara, eu não sei nada de quadrinhos. O Quarteto Fantástico eu não acompanho. Não, Quarteto Fantástico. Eu vou te falar que Quarteto Fantástico é um dos melhores quadrinhos de herói que tem. Cara, sim. Quarteto Fantástico é sci-fi pura, ficção científica pura. Quer dizer, não, nem sempre tem alguns escritores que preferem abordar temas mais mundanos, assim, mas a maior parte é ficção científica e é muito... A ficção científica em si, ela geralmente é usada para abordar temas mais mundanos, né? É, mas no Quarteto Fantástico você tem a ficção científica abordando... O hard sci-fi, né? Que abordando, você, no Quarteto Fantástico você tem a ficção científica abordando o espetacular, né? Ela tá abordando o absurdo. Você tem, no meio disso... Né, porque o Reed Richards normalmente ele tem a mania de criar portais para outras realidades e ele se meter em várias confusões, ele e a família. No meio dessas confusões, entre outras versões deles, entre realidades dominadas por zumbis, eles vão resolvendo problemas internos, sabe? Tem um núcleo familiar que vai se resolvendo ali. Então, assim, os problemas mundanos estão sendo resolvidos enquanto ele te apresenta um plot de sci-fi muito, muito bom, normalmente depende do escritor, né? Mas costuma ser muito bom. E, cara, é o que o Rick and Morty faz, né? Então, quem já acompanha Quarteto Fantástico não vai ver muita novidade em Rick and Morty, mas isso não tira o mérito de Rick and Morty de abordar essas questões mais existenciais, que no Quarteto Fantástico não tem tanto, né? Quarteto vai mais pro lado do heroísmo, né? Aquela coisa da aventura. Eu acharia genial se ele fosse parando de beber, se ele fosse ficando cada vez menos alcoólico. Como? Cada vez menos? Não, é porque eu não sei se o Gabriel concorda comigo, mas eu acho que me atrapalha um pouco as contradições em que o próprio personagem entra, sabe? Porque, tipo assim, tudo bem, ele tem esse discurso niilista e tudo mais, mas só que, tipo assim, uma hora os atos deles demonstram isso e outra hora não. E isso, tipo assim, essa dissonância dentro do próprio personagem deixa um pouco, tipo assim, ah, beleza, mas o que você tá querendo dizer com essa série? Tipo assim, eu já entendi que ele é um personagem quebrado, agora não precisa me apresentar como se ele fosse fodão, sabe? Tá, acho que eu te entendi. Mas eu acho que essa visão, essa questão de mostrar que ele é fodão, ela vai continuar existindo porque ela é base de tudo que ele acredita, sabe? É base desse way of life que ele tem, tá? Sabe? É a única fé que ele tem nele. Sim, então, tipo assim, tirar isso é você mudar totalmente o personagem, sabe? É você, tipo assim, garantir que então, sei lá, não, eu sei que não é que encontrou Jesus, sabe? Mas assim... você vai mudar, sabe? Então, e quando você tem essa quebra, essa mudança de personagem, você vai mudar todo um roteiro, sabe? Então, José, essa quebra acontece em diversos episódios, só que daí no próximo ele tá novamente como se não tivesse ocorrido, sabe? Não, mas José, eu entendo assim, falando, eu concordo contigo que acontece essa quebra, porque todo mundo tá vendo, mas eu acho que isso é a própria ironia da série. Por mais que ele tente, por mais que ele seja fodão, ele é um insignificante como todos, que pula os próprios atos, sabe? Burla as próprias regras. Então, tipo, por mais que ele tente, ele vai continuar sendo insignificante. Por mais fodão que ele possa aparecer pra gente, por mais que a ciência seja a fé dele, entende? Eu, pelo menos, vi dessa forma. Ou, de repente, a gente tá vendo várias versões deles e a gente vai ser surpreendido no final de tudo, sabe? Por isso que não tem essa evolução. Essa teoria conspiratória pra vocês. E às vezes também a gente começa a ver muita coisa onde não existe, né? Então, eu acho que 100% das vezes, inclusive. Porque tá foda, tipo, não tô falando de você, a gente ainda é mais tranquilo, sabe? Mas tem uns fãs chiitas aí que... Então, né, gente, eu não sei se os ouvintes que estão ouvindo aí, que baixaram o podcast, que viram no site, talvez alguém não saiba que o título do podcast é Teorias Bizarras dos Desenhos Animados. Então, por isso que é um site que tem as melhores vitrines da internet. Caso as pessoas não saibam o que são teorias bizarras de desenhos animados, é bom a gente lembrar que existem desenhos, e desenhos, quando animados a 24 frames por segundo, dão a impressão de movimento. Então, isso a gente chama de animação, que são desenhos animados. E por trás de uma longa camada de desenhos animados, há vários deles que possuem teorias, no mínimo... curiosas. Boa palavra, Gabriel. No mínimo, curiosas. E hoje... Cara, isso tá muito... Pelo amor de Deus. Cara, vamos fazer o seguinte. Melhor do que a gente fala de teorias bizarras de desenhos animados, vamos inventar as nossas teorias bizarras de desenhos animados. E daí, todas elas vão ter que ter Lula, Pablo Vittar e... e processo, né? Pô, mas aí que tá, cara. Peixonauta, tipo assim, qual que é o sentido de um desenho desse, tá ligado? Não, não. Porque, tem, tipo, cara, não tem. Não, beleza. É brasileiro, animais, né, velho? É brasileiro. Não, é brasileiro, tal, bota fé. Só que, tipo assim, os animais, eles falam. Até aí, beleza, a gente tem vários animais que falam. Só que... Cara, tipo assim, ele é um peixonauta, ou seja, ele é um peixe e um astronauta. Cara, um peixe da NASA. Por que que ele tem uma porra de uma roupa espacial, cara? Eu só queria essa explicação. Porque às vezes, às vezes ele não é da Terra, já pensou? Às vezes ele pode ser de outro lugar. E se os animais de peixonauta vieram de outro planeta e eles repovoaram a Terra? Através de uma nave. Que isso? Patrocinada pelo Lula. Não. Uma nave patrocinada pelo Lula e toda pintada com o Pablo Vittar. Eita. Ser humano Felipe chamado Totó. É um Felipe chamado cachorro. Felipe chamado cachorro. Cara, sabe o que eu acho? Sabe o que eu tô achando estranho? É que na parte que a gente fala que provavelmente vai ir fora do cast, cara, não corta. É só a gente entrar no tema que daí a internet começa a ficar ruim, velho. Da fodosfera. Será que eu tô na lagoinha? Como dizia o burro, né, do Shrek. Quem? Oi? Do burro do Shrek? Não, é daquela parte que ele fala que uma... Eu esqueci qual que é a frase. Coitada, falou um é tão triste. Não durou nem 5 minutos. Mano, tá ligado? O que aconteceu? Peraí, isso, né? É perder a virgindade? Eu fiquei pensando, não. Nossa. Nossa, a Júlia botou na ordem na cara. Brasil. A que nível chegamos, né, gente? Não, eu expliquei pra ele que a gente tava tentando fazer um crossover com um grupo meio estrelinha e o povo começou a ficar de estrelismo demais. Okay? Deu só nisso, aí eu saí do grupo. Mano, eu preciso falar, eu ainda tô tentando entender como o burro engravidou o dragão, cara. É, fazendo sexo. Cara, eu acho que não é crime você ficar marolando o dia inteiro. Porque o verdadeiro crime é roubar a brisa dos parceiros. E eu ainda acho que eles resolvem os crimes pra ter dinheiro pra comprar droga. Não, mas é que tá. Você estudou a pauta, Fred? Não, ali. Eu tô não, muito. Basta a pauta essa imagem que a Júlia mandou aí. Em qual nível, sabe? Ela tem que estar num nível, cara, muito tipo assim, abaixo do nível social, tá ligado? Pra poder. Eu acho que quem gosta de hentai é tipo assim, muito deve gostar de hentai. Com caras barbudos. Não, então vamos mudar pra frente. O José, ele quer transformar lá no Paradoxo Concreto, que é um site de maconheiro que o cara começa a falar. Não, e tipo, chega uma hora que, sei lá, ele trazia uma lozinha e desenhava uma forca, tá ligado? Era de qualquer jeito mesmo. Isso existe e eu preciso assistir isso. Agora isso daí. Eu preciso ver. Meu pau precisa dessa samba. Tem, não, é, não, o João Gordo até fala assim: pra que você trouxe pra enfiar no seu cu? Ele fala desse jeito. Porra, esse vídeo cara, é sensacional. Que bagulho necessário, bicho. José fala escorado no cacete do Lucas. são pessoas que tiveram algum trauma em relação ao, né, mano, o comunista com o mundo do cara, tá ligado? Sei lá, porque... Não. Mano, esquerdista, esquerdista. É, José, falando do inferno, você fez desse jeito. É, atualmente em Goiânia mesmo. Certo. E antes em Nárnia, né? Só que a parada, mano, é que ele... Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se um esquerdista comeu o namorado dele, eu não sei. Porque, mano, ele tem um problema com esquerda. Não, mano. É, mano, eu não sei, mano. Não, mano, pra isso tem que ir pro... Você pode ter problema, um exemplo. José curte galinha. Babaca, eu falei que ninguém aqui gosta dele. Eu sou errado? Júlia, eu tô errado? Ó, sinceramente, eu fiquei com vergonha e com dó, assim, de você. E eu queria te dar um abraço virtual, porque, ó, que paciência que você teve com esse maluco, viu? Cara, ele é muito chato, na moral, mas é tipo, não, cara, tiveram... o cara não, não é parada, é que ele gosta. Ele gosta de ser do tinha mina, assim, não, mas ele não tinha mínima intimidade comigo no primeiro que acho que a gente gravou, que eu gravei com ele, os caminhoneiros, o cara já foi chamando eu de viado, tipo assim, gratuitamente. Eu fiquei assim, ah, é isso aí. Galera, rapidão, eu já volto. Eu me recuso a fazer com Rapadura Cash, eu não suporto. Alguém mandou, né? Uma certa pessoa aí muito comprometida e muito profissional com o podcast, mano. Aqui só tem profissional aqui. É o melhor podcast da internet. Mano, vocês saíram do Jovem Nerd, o Jovem Nerd. Vocês saíram do grupo do crossover lá que eu saí? Ah, cara, aquele pessoal é muito outsider pra mim. Não é nem isso. É que a gente... Ele gosta de ser do contra, tá ligado? Um exemplo. Foi ele que gravou com a gente, Fred, aquele lá da direita e esquerda? Foi esse. Então, cara, o problema dele é que ele tá assumindo uma posição que ele quer ser do contra em tudo. O problema, sim, cara, eu nem... Ele é Azaghal. Então, e ele entrar no... Ele se perdeu no personagem. É esse que é o problema, mano. Ele se perdeu no personagem. Já não sabe mais, né? Eu sigo ele no Twitter, é. Aí é o seguinte, é o dia inteiro... Espera, sério. Você segue o cara que ninguém que gosta no Twitter. Não, mas eu falo, mas tipo assim, vira e mexe, ele comenta algumas coisas minhas e tal, comenta algumas coisas dele. Passado dois posts no Twitter. Mal diagramado. Tipo assim, porque eu recebi a notificação que eu tava seguindo eles até então. Aí eu fui falar com eles, quando eu vi, nossa, eles estão nativos, eu vou agora falar com eles, né? Eles postam as paradas amanhã, isso. Aí eu saí correndo, fui lá, falei com ele quando foi, sei lá, 5 e pouco, 5 e 20, alguma coisa assim. O cara manda, problema é seu. Eu fiquei, what the fuck, mano, por que isso? Só que eu não respondi nada, não, só fui lá e bloqueei. Ah, beleza, é isso aí. Não, sim, já é. Porra, por isso que eu tô falando que tem que tirar o cara, porque mano, o cara não, porra, quer, ele não quer. Sabe, responde, não quer, mano, dá uma satisfação, mano. Ou ele tinha muito dinheiro, tá ligado? Ou ele tinha muito dinheiro e faliu. Perdeu. Faliu. Porque, mano, não tem sentido ele ter uma raiva de qualquer coisa. Outro dia eu postei o quê? Postei alguma coisa sobre politicamente correto. Eu falei assim, cara, eu falei, o problema é que hoje em dia as pessoas realmente estão se tornando muito chatas de qualquer viés, sabe qual é? Vocês estão se tornando chatas, sim, ponto, tá ligado? Só que, hoje em dia, as pessoas podem reclamar. E reclamar, todo mundo acha que essas pessoas que reclamam é o quê? São pessoas chatas, mas não. São pessoas que estão chateadas, não gostaram daquilo, sabe? Sim, então, assim, sim. Você tá no ficar... direito. É igual aquela questão do opressor. Porra, é sério que você vai ficar fazendo piadinha com oprimido, cara? Então. Pensa nisso, tá ligado? Não é politicamente não, correto. O Fred oprime muita gente aqui nesse podcast. Eu não oprimi. Olha só, olha quem tá fazendo piadinha com o pessoal que não tem dente e que deve na praça. Felipe, é isso mesmo. É piadinha com oprimido. E se não é? Felipe e José, quando se juntam no podcast, os dois, eles extrapolam. Entendeu? São dois caga-regra e a culpa é sempre minha depois. O cara corta todo. Cara, tipo assim, um podcast tem. Eu acho que tchau. É isso. Eu acho que esse discurso do Fred foi um pouco tirado. Foi. É, ele quer mandar nisso aqui, mas não é ele que manda, ele tem que aprender. Fred, cara, Fred é o maior ditador de direita que tem aqui nesse podcast. Sim, ele odeia a direita, mas, cara, ele tem até o bigode de fascista. Mano, é aquela oportunidade, né, mano? O oprimido um dia quer se tornar opressor, né, mano? Eu acho que devia ter um cat pra ele participar, pra Júlia acabar com ele. Eu acho que ela merece esse momento. Ai, cara, mas a Júlia, assim, ela começa no rage, mas a impressão que dá é que, tipo assim, se a Júlia começa e ele também for, ele vai ganhar só porque ele tem a maior, ele tem mais ofensas para usar. Porque a Júlia, querendo ou não, Júlia, desculpa, você é meio mole pra responder pessoas. Tipo assim, você tinha que ser mais firme. É, mas ele é mais maldoso, mano. Ele não, é mais maldoso, assim, só isso. Isso tá ligado? Que não ia ser uma batalha muito justa, porque a Julia acabava. Fala. Nossa, história. Luan Gameplays. Luan Gameplays. Cara, Luan é muito bom, velho. Começou a brincar. Esse maluco é muito bom, velho. Filho. Eu e o José somos aqueles rebeldes que estão sempre contra a ditadura e a tirania. Fala, Gabriel. Qual que é o teu ditador de direita favorito? Pior que meus amigos falam isso mesmo. Pera aí, gente, vou terminar aqui a frase. Ah, lembrando que mudamos de nome, gente. Então a gente tá de cara nova, de site novo. E a gente tá reeditando e reformulando o site, os episódios antigos, que era do AntigiaCast. Mas a gente só tá reeditando os melhores. Os melhores sempre pra vocês, lógico. E relançando aos poucos. Então siga a gente lá no nosso site www.fuleirospop.com.br. E siga a gente nas redes sociais. No Facebook, por exemplo, pop tá lá, /fuleirospop. E no Instagram, @fuleirospop. Meu Deus do céu. E aí, vamos gravar um podcast hoje? Vamos? Vamos tomar um sorvete? Vamos? Se você dobra, mano, o verbo. Fica sempre solidário, não fica? Isso aqui já virou pornô já. Ai. E pra gente falar um pouco. Hã? Sim, continue. Nós somos o primeiro podcast que tem 2-3 hosts simultâneos. Isso aí é uma coisa nova que a gente tá em. Não, peraí, que essa foi muito inesperada, foi muito forte, cara. Nossa, imagina o que não seria isso. E esse machado aqui, você traz pra quê? E batendo na mesa com a mão violenta. E o nome do CD é dado pra você, velho. É tipo assim, um simples lápis apontando no lápis de uma forma bem sensual. Uhum. O Fred postou nos status dele do WhatsApp. Uhum. Conta aí, Fred, o José, que eu não dou conta nem de terminar de como dar isso aí. Isso aí é uma conspiração contra mim. Eu vou dar a descrição o mais visual possível. Qual é o assunto? Ah, tá, pera. Qual tá que é o assunto aí? O cara fez a pauta e pergunta. Não. É porque eu pensei que a gente ia. Fazer ou sobre o mundo, pô. Ai, meu Deus do céu. Nossa, cara. É uma boa ideia fazer. Você não vai ficar fazendo sobre isso. E isso no status do Zap Zap do nosso amigo Fred. Que beleza. Agora, olha, Felipe, você observa agora, Felipe, aí como o José. Diga em que ocasião você viu isso? Tava apresentando. Como o José é um conspirador aí, ó. Não. Foi exatamente do jeito. O que que aconteceu? Eu tava na sala, né? Mas no momento que não era no Zap Zap. Apresentando um podcast pra minha professora. E tava desse jeito, tava lá. Eu abri pra ela. E tipo, eu falando, ó. Podcast e tal, que ela visualizou meu status, eu fui mostrar pra ela lá de perto, né? Falei, ó, tal site, blá blá blá, ainda, se eu não me engano. Aí beleza, o que que acontece? Aí o Fred tinha acabado de lançar esse, poxa, eu vou olhar aqui pra mostrar, eu falar, esse aqui é meu host, tá? Do site. E eu rodei o vídeo na frente da professora. Aí tá lá, os primeiros 15 segundos de boa, de repente, pau! Aí ela olhou assim pra mim, ela ficou assustada, ela, o que vocês estão vendo nesse site, nesse podcast? Ela ficou curiosa, né? Não, ela ficou tipo assim, consternada. Ela ficou me olhando com a cara de nojo. Olha lá, velho! Meu Deus do céu, o que é isso? Puta! Meu Deus, cara, que absurdo!